Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta noite tão abençoada aqui, o Centro Espírita Elo de Amor. Nome muito sugestivo que nos traz a lembrança do amor que Jesus veio nos ensinar e que é a nossa grande busca nesta vida. Todos nós estamos atualmente reencarnados para aprendermos um pouco mais do amor. E temos já muitas referências importantes para nós refletirmos essa noite. Eu espero que aquelas que eu trago agora possam também contribuir para as reflexões que nós precisamos ao longo da nossa vida e realizando para as nossas conquistas espirituais. Nosso tema da noite é o valor das pequenas atitudes. Nós temos, ao longo da nossa vida, o nosso tempo transcorrendo em inúmeras tarefas. Nós diariamente nos locomovemos, consertamos ou compramos objetos, nós cozinhamos ou limpamos a casa, trabalhamos nas nossas oficinas ou podemos até trabalhar em um hospital, trabalhamos em empresas. E vamos realizando inúmeras tarefas. Tem momentos que a gente para e pensa assim, qual o sentido de tudo isso? Quando a gente pensa em trabalho, a gente sempre pensa no sustento, não é assim? Que nós vamos trabalhar para obter o nosso sustento. E muitas vezes, nós vamos percebendo que muitas coisas que nós fazemos parece que nem tem tanto sentido, nem são tão importantes, né? Quando a gente vai contabilizar o tempo que nós temos ao longo da vida, a gente pensa, para que tudo isso? Qual o sentido de tantas vidas de pessoas que aparentemente não têm nenhuma importância na sociedade? Já pararam para refletir sobre isso? Porque a nossa vida ela é completa de tanto tempo dedicado a tantos afazeres aparentemente pequenos, aparentemente menores. E a gente então chega a uma conclusão. Nós que já temos aprendido que existe uma finalidade na existência humana. Existe uma grande razão para o ser humano. Mas falta nos entender qual o sentido de tantas experiências, já que a nossa vida ela é tão importante, por que tantas experiências aparentemente sem importância? Principalmente quando a gente reflete que muito do nosso tempo parece estar dedicado em atividades banais, né? Nós vamos perceber então que a maior parte do nosso tempo na vida destina-se a atividades muito simples. Mas como nós sabemos que há uma razão de vivermos aqui, o que nós estamos fazendo ao longo dessas horas, completadas com tantas atividades aparentemente banais, deve ter um significado, porque tudo que Deus idealizou e que se concretiza no universo, tem uma finalidade. Ele não criaria nada à toa, nada contrário àquela ideia de evolução, de progresso, que nós tão bem aprendemos na doutrina espírita. Então tem sim um significado a nossa existência ter tantas horas aparentemente sem importância. E nós vamos então chegar a uma outra conclusão. Desde o momento que nós reencarnamos, um tempo começa a ser contado para nós. Nós já viemos para cá com o término dessa nossa permanência nesse mundo. Há uma programação, que todos já devem ter ouvido falar, de que a nossa vida deve se encerrar em determinado tempo. Que, graças a Deus, a gente não sabe. Porque há pessoas que, às vezes, até têm essa informação de que, devido a determinada enfermidade, a vida dela pode se encerrar dentro de algum tempo, e elas se desesperam. Então, felizmente, nós não sabemos o nosso tempo. Nem espíritos de uma condição um pouco mais elevada podem saber o término da nossa existência. E aqueles que sabem, jamais viriam nos dizer, através de uma comunicação mediúnica, jamais diriam, você vai morrer, Antenor, daqui 2 anos. Porque eles sabem que eu poderia mudar muita coisa e não necessariamente para melhor. Então o nosso tempo está determinado. Nós podemos imaginar que simbolicamente nós temos um instrumento antigo do tempo, a ampulheta, contando o nosso término. Podemos imaginar que a nossa vida, ela vai se expirar quando esses grãos de areia da parte superior terminarem de passar para a parte inferior. E podemos pensar que cada um desses grãos podem ser os dias, as horas, podem ser os meses, mas eles também podem ser as nossas pequenas atitudes diárias, que efetivamente elas é que estão marcando o nosso tempo de permanência aqui no mundo terreno. Cada um dos nossos pensamentos, palavras e ações são essas pequenas marcas que nós vamos deixando da vida. Vamos imprimindo a nossa presença no mundo em cada uma dessas nossas produções. Cada pensamento. Quantos pensamentos nós temos diariamente? Nós não conseguimos contabilizar. Já procurei, pesquisei, os números são muito diversos, são contados a centenas de milhares. E palavras. Quantas palavras diariamente nós pronunciamos? Dizem que as mulheres pronunciam muito mais palavras do que os homens. E parece que há um pensamento machista por trás disso, não é? Mas dizem também que elas precisam falar sempre 2-3 vezes para que nós, homens, possamos entender. Então está explicado por que que elas têm que falar mais do que a gente, porque a gente demora a entender. Mas brincadeiras à parte, é fato que todos nós, no caso a maioria de nós, falamos muito. E praticamos inúmeras atitudes diariamente. Pegar um objeto, se deslocar a um local, dirigir um automóvel, lavar uma louça, consertar um objeto. Tudo isso são atividades que diariamente nós estamos realizando e estão também marcando o nosso tempo aqui de passagem no mundo. Quando eu era criança, eu ouvi alguém dizer isso. Ninguém voltou para contar. A pessoa falou isso num contexto em que se discutia o que existe depois da vida terrena. Ou seja, depois da morte, o que podemos esperar? E essa frase me marcou muito a vida. Ninguém voltou para contar. Felizmente eu cresci e tive acesso a um outro conhecimento, esse mesmo que nós explicamos, divulgamos na Casa Espírita. Tive contato com a doutrina espírita e descobri que alguém sim tinha voltado para contar como é a vida do lado de lá. Alguém sim tinha voltado, e não apenas uma, mas muitos voltaram para contar. E uma dessas pessoas, em especial André Luiz, nos trouxe revelações impressionantes sobre a vida espiritual, mas também sobre a nossa vida material. Como as nossas ações aqui refletem no mundo espiritual. André Luiz tem uma série de livros magníficos que todos nós que queremos entender um pouquinho mais do sentido da vida, do significado dela, devemos conhecer. E num dos seus livros, muito interessante, o livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 12, ele nos traz subsídios para nós pensarmos o quanto esses pequenos pensamentos que nós vamos alimentando ao longo da vida têm um impacto importante na nossa existência, o quanto eles mudam as nossas condições e o quanto eles vão determinar a nossa vida futura. Os nossos pensamentos diários, todos eles, estão gerando o nosso futuro. Olha o que o André Luiz disse então. Emitindo a onda das ideias que lhe são próprias, ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais. Sabe o que significa isso? Tudo que nós pensamos vai encontrar alguém que pensa igual. Tudo. Nós temos uma tendência a pensar que nossos pensamentos estão guardados em nós, mas não estão. Se pudéssemos ver a irradiação dos pensamentos, nós veríamos algo fantástico envolvendo aqui. Cada um de nós podemos nos imaginar ligados por fios luminosos ou escuros a outras mentes, tanto de pessoas encarnadas, como, por exemplo, a nossa família. Nós temos uma ligação mental com as pessoas que nós amamos ou que nós também temos algum desafeto. Mas nós também estamos ligados a espíritos desencarnados. Tudo o que nós pensamos reflete na mente deles e o que eles pensam reflete sobre nós. Por isso que muitos dos pensamentos que diariamente nós temos, muitos deles nem são nossos. Muitos deles são as repercussões dos pensamentos de outras pessoas que nos atingem e que eles encontram alguma afinidade com o que nós alimentamos mentalmente. Percebem como a nossa vida está integrada? Percebe que aquele pensamento oculto que a gente consegue esconder das pessoas não é tão oculto assim? Ele está numa dimensão nos conectando a outras pessoas, tanto aquelas que estão aqui quanto do outro lado da vida. Isso tudo está gerando estímulos em nós. E nós estamos gerando estímulos nos outros. Sabe quando falam para a gente idealizar o bem, o amor, a fraternidade, para a gente vibrar paz? Isso tudo tem uma força poderosa, sim, de chegar a outras pessoas e trazer aquele estado íntimo de conforto, de bem-estar. Mas sabe aqueles pensamentos tumultuados, aqueles pensamentos irritadiços que nós temos, aqueles sentimentos às vezes antagônicos, que nós não falamos nada, mas que nós estamos pensando, aquilo está refletindo sobre as pessoas. Então, diariamente, nós estamos interferindo no mundo como um todo. Agora, vamos extrapolar essa ideia dos nossos pensamentos para mais de 7 bilhões de espíritos encarnados, que é a população de encarnados do planeta. Agora, imagine que deve ter o dobro ou o triplo dessa população do outro lado. Imagine a atmosfera espiritual que envolve o planeta. Por isso que o cultivo dos bons pensamentos, eles são fundamentais. Nós temos ouvido muito falar de mundo de transição que nós estamos vivendo, de deixar de ser mundo de provas e expiações, para nos elevarmos na categoria de mundos, para mundos de regeneração, para mundo de regeneração. Por que que isso não apressa? Por que que isso não vai um pouco mais rápido? Porque a natureza do pensamento da maioria da humanidade não está favorecendo isso. Por isso que às vezes vem certas situações chocantes, certas calamidades em algumas regiões, desastres em outras. Por quê? A natureza dos pensamentos que a humanidade tem alimentado nesses milênios tem sido de uma natureza muito inferior. E nós temos retardado o nosso progresso. Por isso que nós precisamos assumir um posicionamento. Nós que entendemos essas questões, que aprendemos sobre elas semanalmente na Casa Espírita, precisamos assumir uma adesão a um propósito interno de mantermos os nossos pensamentos sempre em equilíbrio, sempre elevados. E banindo tudo aquilo que é de natureza inferior, que às vezes a gente cultiva e que a gente nem sabe bem como se libertar deles. Por quê? Nós estaremos antecipando ou retardando o progresso do mundo à medida que nós vamos contribuindo. Mas, Antenor, poucas pessoas podem mudar todo um conjunto assim? Talvez não. Mas, pelo menos na nossa própria vida e aqueles que nos cercam, nós poderemos estar melhorando muito. Porque não podemos nunca esquecer que o reino dos céus que Jesus nos ensinou, ele começa essencialmente dentro de nós. Ele não é uma paragem celeste magnífica no mundo espiritual ou num outro planeta. Ele é um estado de espírito. É uma mente vibrando com esse amor, essa força poderosa que organiza tudo no universo. Então, depende de nós implantarmos esse reino dos céus através do nosso mundo interno, do nosso mundo interior, através dos pensamentos que nós cultivamos. André Luiz, ele completa a lição dele nesse capítulo assim, olha: uma conversação, essa ou aquela leitura, a contemplação de um quadro, a ideia voltada para certo assunto, um espetáculo artístico, uma visita efetuada ou recebida, um conselho ou uma opinião, representam agentes de indução. Sabe o que é agente de indução? Agente que estimula alguma coisa, que faz algo acontecer. Então, olha só, quando ele fala, por exemplo, aqui, ó, um espetáculo artístico. Pode não ser uma peça teatral, um espetáculo de dança, mas pode ser um filme, por exemplo. Quando a gente está assistindo determinadas produções cinematográficas, a nossa mente está trabalhando em torno daquelas ideias. Dependendo das reações que nós temos, nós estamos emitindo um estímulo no mundo. Sabe aquela vibração que você sente? Ah, que esse vilão seja morto da forma mais cruel para ele ser punido pelo mal que ele fez? Você acha que aquilo fica só entre você e o filme? Não. Você está vibrando coisas ruins. A gente até pode ver algo assim, mas a gente tem que dominar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Por quê? Nós estamos mentalmente gerando aquilo que nos estimula, aquilo que desperta em nós as nossas emoções, os nossos desejos, aquilo que nós queremos. E muitas dessas ideias que nos são sugeridas por várias dessas produções, e aí vai a literatura, a imprensa, as músicas, tudo isso gera um estímulo em nós, interfere nos nossos comportamentos, nos induzem a alguma coisa. É conversação. Falávamos há pouco aqui do quê? De se falar dos outros, não é? Quando nós falamos de alguém, estamos fazendo fofoca, calúnia, ou estamos comentando algo que não nos diz diretamente respeito, nós podemos estar interferindo de modo muito negativo na vida de alguém. Então, tudo que nós estamos pensando, fazendo, falando, está gerando e produzindo pensamentos que interferem nesse todo que nós vivemos. E aí nós teríamos que lembrar agora do poder que as palavras têm de influenciar o mundo e a vida. Porque muito do que nós pensamos nós guardamos para nós, mas muito do que nós falamos nós direcionamos e intensificamos o nosso pensamento. Tem uma outra palestra chamada O Poder das Palavras, e que eu transformei em livro também, ó. Depois, quem quiser conhecer, tem alguns exemplares aqui, se alguém que tiver interesse. As nossas palavras têm um poder incrível sobre a vida. Incrível. Nós temos a capacidade de fazer a vida ser mais feliz a partir do que nós estamos comunicando diariamente uns para os outros. Mas nós vamos utilizar do livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, no capítulo 27, essas colocações. Olha, todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente. Retemos essas mesmas informações ou não. Realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas atualmente e com outras recebidas anteriormente para chegarmos a novos conceitos e conclusões sobre a realidade. Vocês já pararam para pensar que a maior parte das coisas que nós sabemos de como nós interpretamos a vida, ou seja, essa conclusão sobre a realidade, não vem de uma experiência direta nossa? Muitas coisas que nós imaginamos que são, é porque nós ouvimos outras pessoas dizerem que é. Por exemplo, eu não conheci a minha bisavó paterna, que era a avó do meu pai. Mas eu idealizo ela em função de tudo que meu pai falou sobre ela ao longo da vida dele. Ela é uma pessoa cara para mim, sem eu tê-la conhecido nesta vida aqui, enquanto encarnado. Talvez no mundo espiritual eu a conheça. Mas o que eu idealizo sobre ela é pelo que ele falou, quem era essa pessoa. E assim vai para muitas coisas da vida. Quantos de nós vamos construindo uma interpretação sobre a nossa sociedade a partir do que nós ouvimos diariamente? Qual é o conceito que nós temos sobre o nosso país? É um conceito de que aqui predominam pessoas desonestas, não é isso? Porque nós ouvimos falar tanto de tantas pessoas que fazem tantas coisas tristes na administração pública, que o nosso conceito que é um país de pessoas desonestas. Mas, gente, eu não conheço pessoas desonestas. Todas as pessoas que eu lido diariamente são pessoas trabalhadoras, íntegras, honestas. Podem ter os seus deslizes, seus erros, mas eu lido diariamente só com boas pessoas. Tem defeitos, mas eu só lido com boas pessoas. Eu não acredito que o que falam desse país é verdade. Temos graves problemas, sim. Mas a maior parte das pessoas que nós temos habitando esse planeta, ou melhor, este país, são de pessoas de um excelente caráter. pessoas trabalhadoras que enfrentam uma rotina pesadíssima todo dia e sustentam suas famílias, educam seus filhos, cometem erros, mas a maior parte das pessoas são íntegras e boas. E a gente acreditar que o nosso país é tão ruim assim, não é verdade. Mas por que que a gente acredita? Porque nos falam tanto, de tantos problemas, que a gente começa a acreditar que é um lugar que não é tão bom assim. E por aí vai, nós estamos criando uma realidade. E sabe que nós criamos a realidade para as crianças e os jovens? Sabe, toda vez que a gente diz perante uma criança ou um jovem que esse país não tem jeito, que aqui só quem é malandro se dá bem, o que nós estamos passando de mensagem para eles? Que um dia, quando eles estiverem cansados de trabalhar e se esforçarem, eles podem ir para aquilo que é desonesto. Por quê? Porque nós falamos tanto que só se dá bem quem é desonesto, que eles vão crescendo com essas ideias. Ou, quando muito, eles estão tão sobrecarregados de tantas informações negativas que muitos perdem a esperança. Porque nós temos uma onda tão grande hoje de jovens caminhando para a depressão, adolescentes tentando suicídio. É essa comunicação massiva de tanta coisa negativa que se repete tanto. Então as palavras, elas podem criar uma ideia sobre a realidade que não é verdadeira. E nós, a partir do que nós vamos afirmando diariamente, nós podemos nos sentir felizes ou infelizes perante a vida. Se eu afirmar e relembrar apenas aquilo que eu vivenciei, que foram experiências tristes, negativas, eu posso adquirir uma memória de que minha vida só teve infelicidades e não teve momentos bons. Eu seria muito injusto com a vida se eu fizesse isso, porque eu tive momentos também muito bons na vida, como tem até hoje, como esse momento agora. Nós precisamos enfatizar mais nas nossas conversações aquilo de positivo que nós temos encontrado diariamente. Temos que relatar mais uns para os outros das coisas que funcionam, das coisas que estão sendo bem realizadas, das pessoas de boa vontade que produzem obras assistenciais como esta casa e tantas outras em tantas comunidades. Quanto bem a nossa sociedade produz? É disso que nós temos que falar mais. Porque é isso que vai nos dar força para irmos vencendo. Porque uma hora, todos esses problemas vão passar. Sabe quando os problemas passam? Quando nós aprendemos as lições que eles têm a nos ensinar. Então vamos aprender rápido as experiências que a vida nos traz. Vamos aprender as lições de uma forma mais empenhada. Nós vamos ver que a vida vai fluir de um modo muito melhor. Os problemas vão até serem substituídos, mas nós não vamos ficar presos às velhas experiências tristes, já que não aprendemos com elas. Se estamos nos esforçando para aprender, vamos nos libertar delas. Entendeu? Olha só, as palavras, nós podemos imaginar que elas são como essas pequenas sementes aqui, ó, daquela plantinha conhecida como dente de leão. Sabe aquela bolinha que parece uma pluminha? A gente, quando era criança, brincava muito com aquilo, assoprava e essa sementinha para todos os lugares. Essa é uma planta que a gente encontra no mundo todo, sabia? Porque por essa pequena sementezinha lá daqui, elas são chamadas de cipselas. Elas são capazes de viajar sob o oceano, levado pelas correntes aéreas. Então, onde tiver solo e umidade, elas germinam e produzem as plantas. As nossas palavras são assim. Elas são capazes de levar uma mensagem muito longe. Então, é importante que cuidemos muito delas, tá? E sobre as nossas atitudes, aquilo que nós vamos diariamente realizando, isso tem um impacto muito grande na vida. Atitudes repetitivas, atitudes que nós insistimos em realizar com frequência, elas sempre trazem um resultado. Se você é uma pessoa descuidada, desatenta e faz tudo sempre de uma forma precária, as coisas sempre vão ser assim. Se eu me dedico a fazer tudo de modo bem amoroso, tranquilo, com atenção àquele que está recebendo aquilo, se as minhas atitudes perante o outro são sempre positivas, aquilo vai se consolidando em mim. Então nós temos que ter sempre a insistência em ter a boa atitude, a boa ação, a boa realização. Tudo que fizermos parece um chavão, mas fazermos com amor, com capricho, com esmero, com dedicação. Porque isso tende a se consolidar, tende a se transformar em nossa vida. Joana de Ângeles, ela diz que todos os nossos esforços, eles tendem a se materializar em nossas vidas. Quando ela tratou dessa questão da ação, principalmente para produzir mudanças para melhor, nós, de tanto insistirmos, nós alcançamos esses resultados melhores. Olha o que ela diz, então, nesse livro, que é o ser consciente. Ela fala isso, olha, quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental que contribuem para a realização da meta. Isso aqui é o poder do pensamento que nós vimos. De tanto pensar em algo, aquilo tende a nos ligar a quem pensa daquela forma e nos gerar um estímulo para continuar agindo daquela mesma forma. Agora olha o que ela fala sobre as ações repetidas, insistentes. Olha só. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito como decorrência normal do querer. De tanto fazer algo, nós tendemos a ter êxito naquilo que nós estamos fazendo. Porque nós geramos um condicionamento, um estímulo interno que nos fará ser sempre daquele jeito. Já viram pessoas que são muito relaxadas e fazem as coisas de qualquer jeito? Sabe por que elas são relaxadas? Porque elas nunca insistiram em tentar fazer melhor, em tentar fazer bem feito. Quando nós fazemos essa insistência em fazer o melhor de nós, nós sempre vamos reforçar esse melhor. E não vai ser difícil no futuro fazer algo melhor, porque nós já estamos criando esse condicionamento. Então, aquilo que nós cultivarmos diariamente das nossas atitudes, aquilo vai nos transformando, aquilo vai nos fazendo ser quem nós vamos nos tornar no futuro. Por isso que vale a pena a gente tentar, tudo que fizermos, fazermos com carinho, com amor, com dedicação, fazer o nosso melhor naquele momento. Porque assim nós criamos essa característica que passa a fazer parte de nós. Percebem como a nossa vida, então, ela está sendo determinada por tudo que nós vamos cultivando? Pensamentos, palavras e ações. Nós somos o resultado de tudo isso que fizemos do passado até o presente. Quer ser melhor? Quer ser uma pessoa diferente no futuro? Começa agora a cuidar dos seus pensamentos, das suas palavras e das suas ações. Sabe aquela característica que alguém tem e que a gente fica encantado de imaginar como eu gostaria de ser como aquela pessoa? Teve já alguém que inspirou vocês assim? Vocês acham que essas pessoas são assim porque Deus deu aquilo para elas de graça? Vamos pegar uma figura como Chico Xavier, uma docilidade, uma tranquilidade, uma sabedoria em suas palavras. Ele nasceu pronto? Não. É um espírito que veio há muitas reencarnações trilhando esse caminho de harmonia, de paz, de cultivo de ideias elevadas. Isso que nós, essa última vida que nós conhecemos dele, não é ele como ele sempre foi. E isso nós podemos aplicar para qualquer exemplo que nós quisermos. Qualquer pessoa que nos inspira, qualidades que eles têm, nós gostaríamos de ter, aquilo não surgiu de graça na existência deles. É o resultado de trabalho. A música é algo que nos fascina. Nós gostaríamos de tocar um instrumento e nós ficamos deslumbrados de ver num vídeo que vem nas redes sociais um menininho de 5 anos tocando piano de modo magnífico. Aquilo é coisa de reencarnação. Ele aprendeu a tocar o piano muito bem em outras vidas. E ele deve ter se dedicado muito. Por isso que nessa flora naturalmente. Tudo que nós temos de qualidades humanas que superam ali a média das pessoas é porque o Espírito conquistou em outras vidas. Você quer fazer algo no futuro? Começa agora. Porque você só vai ter essa grande qualidade ou habilidade se você iniciar agora. E nós não precisamos ter a preocupação de fazer de modo fantástico desde já. Podemos ensaiar um pouco essas ações que nós queremos lá no futuro realizar. Às vezes o nosso projeto não é para tão longe, para outras vidas. Pode ser para essa mesmo. Queremos melhorar em alguma coisa? Nós podemos começar a trabalhar desde já para melhorar. Dentro de algum tempo, aquilo passa a ser qualidade nossa. Então ninguém é incapaz de desenvolver uma nova qualidade. Ninguém. Porque o ser humano, ele tem um potencial incrível de aprender. Ele tem um potencial de descobrir coisas novas e de se refazer de modo fantástico. É que nós, muitas vezes, nos acomodamos numa rotina, numa vida de obrigações, em pensamentos de que somos incapazes, porque carregamos essas crenças. Muitas vezes as pessoas nos disseram de modo irresponsável, não, elas disseram que nós não poderíamos, que nós não somos capazes, que nós não temos jeito. Quantos pais às vezes não estão fazendo isso com os filhos? Ah, esse menino é assim mesmo, não vai ter jeito na vida. Ele cresce acreditando naquilo. Mas temos que trazer uma nova ideia para a nossa vida. Quem nos criou de verdade, nos dotou de qualidades extraordinárias de evolução, de crescimento, de renovação. Nós temos um potencial incrível. Só que nós precisamos fazê-lo se movimentar. E a melhor forma é buscarmos o conhecimento e a ação que nos mobilize. Por isso que a gente não pode viver só para o trabalho e as obrigações da vida. A gente tem que ter um momento como esse, por exemplo, de vir à casa espírita, receber novas ideias. Temos que ter momentos maravilhosos de participar de atividades de caráter assistencial, social, instrutivo. Temos que buscar novas ações, porque ali nós nos descobrimos. Porque ali nós percebemos qualidades e interagimos com outras pessoas que podem não ter ideias negativas sobre nós. E vão acreditar em nós e vão nos dar oportunidades. E assim nós estaremos crescendo. Por isso que a gente tem que romper com essa acomodação da vida diária. Não ficar assistindo as mesmas coisas na televisão. Não ficar absorvendo as mesmas ideias de Facebook. Não ficar na mesma conversa de sempre com as mesmas pessoas. Não ler as mesmas coisas sempre. Buscar ativar o nosso cérebro e interagir com o que é novo. E buscar aprender. Nós vamos perceber que em algum tempo passaremos a ser outras e melhores pessoas. E esse é um potencial que nós precisamos acreditar. Está dentro de nós. Podemos melhorar. Porque fomos criados por Deus perfectíveis. Perfeitos? Não. Perfectíveis. Capazes de nos tornar perfeitos. E estamos aqui para isso. Temos inúmeros exemplos em nossas vidas do quanto as ações, por menores que sejam, têm um impacto importantíssimo na vida. Por exemplo, as pequenas situações que nos favoreceram a existência. Muitos de nós só chegamos onde chegamos porque outras pessoas contribuíram para isso. E não, elas não fizeram grandes coisas. Elas nos ensinaram ou nos deram o pouco que elas tinham na época. Eu penso que se não tivesse alguém lá nos meus 7 anos de idade ensinado a traçar as primeiras letras, eu jamais teria tido a possibilidade de um dia me tornar professor. Aquela pequena ação de alguém que me ensinou a traçar as primeiras letras me abriu as portas para um outro mundo. Mas eu também tive uma época que precisei de ter o meu primeiro trabalho. Uma indicação de alguém. Alguém falou, estou precisando lá de um garoto para trabalhar no lugar tal. Foi o que me abriu as portas para um dia eu conseguir iniciar a minha vida profissional. E quando eu remonto a minha história pessoal, eu vou lembrando que existiram inúmeras pessoas que com o pouco que elas foram trazendo para a minha vida, permitiram chegar ao que eu estou hoje. E isso é para cada ser humano. Nós somos a somatória de inúmeras contribuições de inúmeras pessoas. E nós, o que estamos fazendo para as vidas dos outros? estamos também contribuindo grandemente. De alguma forma, a gente está influenciando e criando essas situações que podem fazer uma pessoa se elevar na vida. Então, o que nós fazemos diariamente tem uma importância muito grande. Se você puder ajudar com o mínimo alguém, faça isso. Porque você está sendo uma dessas peças desse grande mecanismo que é a vida. Faça acontecer aquilo que está dentro do seu alcance. Às vezes o nosso papel no mundo é tirar uma tábua com prego do caminho para que ninguém passe com um carro ali, ou para que ninguém pise. É pouco perante o mundo? Não é. É a nossa parte naquele momento. Às vezes nos pedem nas casas espíritas a doação de 1 quilo de alimento para compor uma cesta básica. E a gente pensa, poxa, eu gostaria de doar muitos quilos. Mas se eu posso 1 quilo, aquilo é a minha parte, é o que eu vou fazer. Não importa tanto o quanto a gente está fazendo, mas é saber que me cabe no momento, eu posso e faço. Isso que é o essencial na nossa experiência. E a gente fazer aquilo que está no nosso alcance, ou ao nosso alcance, a cada momento da vida. E todos nós temos algo a contribuir com a vida, sempre. Às vezes é a palavra de ânimo para uma pessoa. Às vezes você vê uma pessoa triste, está lá de cabeça baixa no seu ambiente de trabalho, e perguntar, meu amigo, está tudo bem? Precisa de alguma ajuda? Talvez ele não vai falar nada. Falando, não, está tudo bem. Mas aquilo para aquela pessoa foi um conforto naquele momento. Saber que alguém se preocupou com aquela pessoa naquele momento. Às vezes aquilo é o alento que ele precisa para prosseguir na sua jornada. Minha filha mais velha comentava outro dia que ela achou assim algo muito estranho, que alguém que tinha passado muitas semanas de licença médica, quando voltou ao trabalho, ninguém se importou de perguntar para a pessoa como ela estava. Ela foi lá e falou, e ela nem trabalha diretamente com essa pessoa, e perguntou como você está, você se recuperou bem, está tudo bem. Mas ninguém das pessoas que trabalhavam com aquela pessoa se importou em perguntar para ela como ela estava. Isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Então nós precisamos pensar que há pequenos gestos que nós podemos tornar muito melhor a vida das outras pessoas. Porque elas vão se sentir queridas, vão se sentir respeitadas, importantes. Que é o que nós muitas vezes esperamos, não é assim? Olha só, pequenas atitudes como os exemplos. Já perceberam como as crianças reproduzem o que nós fazemos? Já perceberam como as crianças reproduzem as nossas ideias? Às vezes eu fico impressionado. Eu tenho uma filha mais nova de 12 anos. E ela às vezes fala coisas assim, que é exatamente o que eu falei. Porque ela está reproduzindo as ideias do que eu estou falando. E esse é um processo muito natural na formação das crianças. Então, os bons exemplos que nós criamos na vida refletem nos comportamentos das pessoas. E até os adultos se moldam uns pelos comportamentos dos outros. Então, nós estamos influenciando diretamente a vida pelo aquilo que nós fazemos diariamente. Olha, novamente o tema aqui, fofoca. Ó, difamação se estabelece por pequenas injúrias ou divulgação de defeitos. Quando alguém está ausente, nós não temos autorização de comentar os defeitos de uma pessoa. Nunca. Só quando a pessoa está presente é que nós podemos falar dos defeitos dela. Mas aí a gente não fala, não é? E quantas vidas não são marcadas e traumatizadas por comentários desnecessários? Então essa é uma das grandes conquistas que nós temos para essa vida. Parar de falar mal dos outros. Isso é fundamental. Olha só, o quanto nós somos bombardeados por inúmeras informações. Antigamente era TV, jornal, rádio, hoje em dia as redes sociais. Tem pessoas que vão sendo levadas por tantas informações e elas moldam a vida delas dentro de uma ideia de que o mundo é aquilo que esses meios nos trazem. E não é bem assim as coisas. Elas trabalham de uma forma diferente. Nós já vimos, estamos cansados aí de ouvir falar das fake news, das falsas notícias da internet. E nós não percebemos o quanto essas informações têm um caráter perturbador. Outro dia eu via na página de um jovem que escreveu, ele foi meu aluno, escreveu que ele estava muito cansado da vida, um monte de coisa. Aí comecei a rolar a timeline dele do Facebook, ver as postagens. O que eu percebi? Muitas coisas de altas críticas sobre a condição aqui do nosso país, da política, de problemas sociais. Por quê? De tanto se alimentar de tantas ideias, gera um estado de desesperança. Por isso nós temos que ter uma cautela muito grande naquilo que nós divulgamos e naquilo que nós absorvemos. Porque nós podemos tirar de nós mesmos a esperança de tantas informações que nós vamos buscando e que vamos assimilando e guardando. E muitas vezes, de modo imprevidente, nós não sabemos dispersar aquilo com um pensamento positivo. Não, tem esses problemas sim, mas o lado bom está atuante, porque eu faço parte desse lado bom que estamos trabalhando para o bem. Nós temos que tomar cuidado com o que nós obtemos de informação e o que transmitimos. Porque muitas vezes as pessoas não estão preparadas para tantas notícias negativas. E o perdão diário, ele tem a possibilidade de influenciar nossa vida futura? Alguém fez algo pequeno aqui, eu guardo uma magoazinha. O outro falou alguma coisa meio torta para mim, eu guardo uma magoazinha. Isso interfere na nossa vida? Muito. Interfere demais. Nós, às vezes, não aprendemos a perdoar as grandes situações que nós vamos vivenciar na vida. Por quê? Porque não estamos perdoando diariamente. Somos muito intransigentes, muito resistentes a perdoar. Então, o perdão às pequenas ofensas no dia a dia, ele nos prepara para o perdão maior. Porque nós vamos passando a entender que as pessoas erram, nem tanto porque elas são más, mas porque são imperfeitas. Elas erram não porque elas querem nos atingir, é porque elas não conseguiram fazer de forma diferente. E aí nós vamos desenvolvendo uma capacidade de ter mais compaixão, empatia, se colocar no lugar do outro, lembrando que nós também cometemos pequenas ofensas diárias e que precisamos de perdão como o outro. Isso tudo nos habilita no futuro a um perdão maior quando passamos por uma grande provação. Perdoar aos amigos é dar-lhes prova de amizade, ó. Item 15 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que amanhã, dia 18 de abril, é data de publicação do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então nós vamos ver que o perdão diário é algo fundamental. E é uma prova de amizade. Relevar as pequenas indelicadezas, pequenas ofensas das pessoas que nós amamos. É uma forma de nós irmos melhorando o nosso ser. E o auxílio espiritual que nós recebemos, como, por exemplo, quando nós fazemos evangelho no lar. O quanto aquilo tem importância. É um gesto tão simples, reunir a família, fazer uma prece, ler e comentar o evangelho, e aquilo tem um poder imenso de transformação da vida. E nós temos ainda outras circunstâncias da vida, muito pequenas, que nós vamos percebendo que tem um impacto muito profundo em nossas vidas. Como a oração. Alguém já passou em momentos de muita angústia, parece que não tinha saída, mas você lembrou de fazer a prece. E em seguida veio um alívio, uma tranquilidade, uma certeza de que você ia encontrar a saída. Que oração é isso? Ela é uma pequena chama que a gente acende naquele momento da maior escuridão do nosso ser. Nós somos capazes de clarear o nosso caminho através de um ato tão simples que é uma prece. Então nós vamos percebendo que as nossas vidas têm muitos episódios tão pequenos que, se a gente passar a cuidar melhor deles, eles passam a ter um significado muito maior. Jesus nos ensinou isso no seu Evangelho. Jesus, que está sendo tão lembrado nesses dias por causa da Páscoa, outros que nem lembram de Jesus. Mas Jesus, numa certa ocasião, ele nos falou do valor das pequenas atitudes. Ele estava com os discípulos ali no templo e ele observava as joias magníficas, as riquezas, as moedas de ouro que os ricos ofertavam no templo. E ele viu uma mulher muito pobrezinha, uma viúva. No tempo de Jesus, as viúvas eram pessoas assim, como se fossem mendigas. Elas ficavam abandonadas. A viúva, durante muitos séculos, em muitas sociedades, elas tinham um estigma muito grande sobre elas, que achavam que era uma maldição ela ter ficado sem o marido. Então Jesus viu aquela mulher tão pobrezinha, ofertando duas moedinhas de um valor assim, irrisório. E ele chamou os discípulos e falou: ela é quem está doando mais. Com algo tão singelo, tinha um significado maior do que aqueles que ostentavam tesouros. Percebem como as coisas pequenas da vida são tão importantes, dependendo do valor que nós damos a ela? Aquela mulher, ao ofertar aquilo que ela praticamente não tinha, que era dinheiro, fazendo o seu sacrifício, seguindo a sua consciência, estava fazendo muito, diferente de quem estava dando do seu excesso. Qual é o nosso óbolo nos nossos dias? São esses pequenos gestos de boa vontade, que às vezes a gente está cansado, está saturado, mas a gente pensa: não, eu vou ter um pouquinho mais de paciência. Essa pessoa não tem nada a ver com os meus problemas. E a gente oferta ali a ela um pouquinho mais da nossa paciência. É o nosso óbolo de viúva. Às vezes a gente não tem tempo, mas a gente abre uma brechinha na nossa vida para poder fazer algo por alguém. É o nosso óbolo de viúva. É aquele pouquinho que é o que a gente está podendo fazer no momento, mas que tem um valor imenso, nós vamos ver logo mais. Nós temos uma mensagem de Meimei, esse espírito amoroso, que através da psicografia de Chico Xavier nos trouxe páginas belíssimas. E ela fala do quanto as coisas pequenas na vida têm um significado muito grande. Eu tenho o áudio dessa mensagem belíssima, chamada Amigalha. Eu vou convidar vocês a ouvi-lo e imaginar todas as cenas que ela está descrevendo. Então vamos acompanhar aqui na interpretação do José Gomes, A Migalha de Meimei. Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faze que esse alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome. Quantas criaturas me fitam, indiferentes, e quantas me abandonam por lixo imprestável. Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiro-me à distância quando surjo na forma do pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para um esfregão, mas anseio agasalhar os que atravessam a noite de pele ao vento. Outros alegam que sou o resto de prato para a calha do esgoto. Mas encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso converter-me na sopa generosa para alimento e consolo dos que jazem sozinhos no cadre do infortúnio refletindo na morte. Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quisestes falar em amor, narrastes a história de uma drácula perdida e, revoltando-te ao reino de Deus, tomastes uma semente de mostarda por base de teus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem das obras do bem eterno. E para que me compreendam a capacidade de trabalhar, dize-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém, no Templo de Salomão. Entre as riquezas dos poderosos e as joias faiscantes dos santuários, conta de que me vistes e me abençoastes, dos dedos mirrados da pobre viúva na feição de um vintém. Percebem quantas situações o Evangelho nos traz de pequenas situações da vida que se revelam grandiosas, né? E nós às vezes pensamos que nós queremos ver uma mudança no mundo, uma renovação, e a gente espera que tem que vir algo muito grande na vida para a gente conquistar isso, e não é necessário. O pouco que nós fizemos tem um valor imenso. E tem alguém que captou muito bem essa ideia, que foi Madre Teresa de Calcutá. Essa mulher, um espírito elevadíssimo, ela compreendeu que não era necessário muita coisa para você estar realizando coisas importantes. A primeira obra assistencial que ela fez foi retirar uma pessoa da rua que estava caída. Ela vivia no convento, dentro ali das suas ideias, e ela viu uma pessoa, quando ela saiu caída, e ela percebeu quantos famintos, quantas pessoas sofredoras viviam ali, naquela cidade da Índia que ela vivia. E ela então inicia um movimento de assistência às pessoas. Ela começa do nada. E ela inspirou uma das maiores obras assistenciais que existem no mundo todo. E ela tinha um pensamento sobre as pequenas ações que nós podemos realizar, que ele é incrível. E ele nos ajuda aí, finalizando a nossa palestra dessa noite. Nesse documentário sobre a vida dela, ela traz essa ideia. A legenda não vai estar muito clara, eu vou fazer a leitura então, explicando o que ela está falando aqui no caso então, né? Não se trata tanto do que se faz ou o tamanho das tarefas. O que importa é o amor com que se faz. Somos seres humanos e para nós tudo parece pouco. Mas uma vez tendo se doado a Deus, Deus é infinito. E qualquer ação, por pequena que seja, se torna infinita. Porque Deus é infinito. Não há medida para Deus. Ela tinha compreendido isso. Não importa o que você está fazendo. Se você está fazendo algo que você acredita que está dentro do seu compromisso com Deus, aquilo se torna infinito como Deus é. Ele não mede as nossas ações pelo tanto que nós estamos fazendo, mas pelo amor, pela dedicação que nós estamos empenhando. Então isso nos serve de um grande alento para entender que as nossas vidas, por mais simples que elas possam parecer, elas têm um profundo significado dentro da criação divina. E elas podem representar muito para todo esse conjunto. Por isso que cada um de nós somos importantes nesse conjunto que é a criação divina. Cada um de nós. E temos que nos ver assim. Ao sair nas ruas, vendo pessoas, lembrarmos disso. Essa pessoa é muito importante na criação divina. Pode ser um malfeitor, pode ser alguém que está vandalizando, mas nós temos que pensar. Ele é importante no conjunto do que Deus criou. E um dia ele será reconduzido ao papel que ele tem nesse conjunto. É assim que nós temos que nos ver. Que cada coisa que nós estamos aqui realizando no mundo tem uma importância desde que nós façamos com o amor e a dedicação. E para encerrarmos de vez, já que extrapolamos muito o horário, lembrando aqui uma colocação importante de Jesus. Qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão, a sua recompensa. Algo que nós façamos com amor, que nos nossos dias seria fazer em nome de Jesus, é fazer com amor, é algo digno de recompensa. É algo que nos trará o benefício de termos contribuído nesse bem maior que nós queremos ver implantados no mundo. Então, desejando que essas inúmeras palavras e ideias hoje transmitidas possam de alguma forma contribuir na evolução de todos nós. Que Jesus nos abençoe muito, que possamos ser muito felizes com essa vida abençoada que nós temos. Muito obrigado a todos.